Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu preciso eu mereço. Até a porta que Deus fecha é livramento. Ainda bem que Deus me conhece bem mais do que eu mesmo me conheço. Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi. Já clamei por milagres que eu nunca vi. Já vi muitas portas se fecharem na minha frente. E ouvi Deus falando, espere, quando eu queria ir em frente. E já me abracei com promessas que eram invisíveis. E então descobri que a fé é crendo que não existe. E agora? E agora, independente daquilo que Deus vai fazer, sabe o que eu faço? Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Eu não sei se Ele vai fazer o que pedi, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender. Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender. E não me desespero porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. O que faço é confiar no que Deus faz e fica tudo bem. Se eu fosse você eu dava um glória, porque eu tô dizendo que vai ficar tudo bem. Eu não entendo o que Deus faz, mas eu confio porque eu sei o Deus que eu tenho. Aleluia! Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010. E o quê? Eu vi que pode tardar, mas não falha. As palavras de Deus são fiéis. Já era pra ter dado glória a Deus. Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava. Uma bênção maior do que a que eu desejava. Eu sou prova disso. Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância. E eu descobri que Ele se importa até com sonhos de uma criança. Oh, oh, oh, oh. Eu não sei se Ele vai fazer o que pedi, se vai me responder ou somente me ouvir. Muita coisa que Deus faz eu não consigo. Só sei que é melhor quando eu deixo Ele fazer. O que Ele faz agora eu não posso entender. E não me desespero porque aprendi a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. Eu confio no meu Deus e fica tudo bem. O que Ele faz agora você pode até não entender, mas não se desespere. Aprenda só a crer que o futuro sempre explica o que no passado fez. Você confia em Deus e fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem. Solta a voz, cante isso pra sua alma ouvir. Fica. Coloca a mão no seu coração e cante pra você mesmo, pra você. Fica tudo bem. Eu tô profetizando que vai ficar, vai ficar. Fica. Sobe o volume, sobe forte. Declara com autoridade nessa noite, vai. Fica tu. Oh, aleluia. Fica tu do bem. Solta a voz e declara.